298 na escuta. Azul 4235, Chime Torre, 1 minuto decimal 95. 895, muito obrigado. Até daqui a pouco, minha rainha. Valeu. Torre Salvador, muito boa noite. Axé, meu rei. Estamos chegando aí, o Azul 4235, estabilizado o sinal. Muito bom, 4235, reporte sereno. Reportaremos então, Azul 4235. Você pode manter high speed para sequenciamento? Afirmo. 555 no 5, linha 2 para 4.010. Querem lá na 0 no 2. 4.055 no 5. Pela externa estabilizada, embaixo travado, é o Azul 4235. Livre pouso não no zero, ventou no 0 graus, com no 0 nós, altímetro 1 no 0, no 2. Segue para o suave pouso, Azul 4235, na sua terra, Hesha, meu rei. Solo 39, livre direita, solo 121 decimal 9. Livre 129, muito obrigado, até daqui a pouco. Azul 4235, muito boa noite. Autorizar táxi Alfa Juliette 08, portão. Para o táxi, estacionar 6313, temos 137 a bordo, 4 horas e 5, está alterando o galeão. Livre táxi até o ponto de espera, via Inga, sua direita, no ponto de espera Chame Torre, em 1-18-95, ajuste na 0-2 e movou. Livre táxi, no ponto de espera, chame a 3-1-3. Valeu 246, esse está nível de voo 050 na chegada, quem negar no 012. Sempre 5515, desça para 2000 pés, autorizado ao final do procedimento ILS X3, após estabilizado no localizador. Continuamos o pouso do 5515. 5515, desce para 2000 pés, cruzado final ILS X-Ray. Paciência, vamos pedir a confirmação, nosso número para posição número 1? Número 1. E se for possível abreviar a nossa aproximação, que a aeronave dependendo do nosso pouso lá, a gente está totalmente visual. A gente vai chamar a perna do vento ali, base pela esquerda. Tá, o senhor quer modificar a aproximação visual, confirme? Confirmo. 3-1-3, a linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus com 9-9. A linha decola da 1-0, chamada 3-1-3. Da pista, a gente agradeceria. Não, está autorizado. É, ingressar na regra do, na perna do vento, que é legal 1-0 no 1-2. Vente, ou 5-5-5. Cinco, eu posso visual com o campo? Já está visual, 5-5-5. Cinco, está visual já com referência. Tá, 5-5-5, desse da base de tráfego, chame torre, 1-9-3-9-5. Tem, você está 5-7. No 24.000, desce até 3.000 pés, que é legal no 0.2. Foi Salvador, boa noite, o 355-15. Boa noite, 5515. Segue para a sinal da 1-0, reparte na sinal. 5-5-5. M3-1-3, decolado aos 4-4, controle 1-9-3-5, por favor. 0-3-5, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, senhor Neto. 3-1-3, cruzando 1600 na Bael. Oceano M3-1-3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado para direto Leda. Leda 360, Oceano M3-1-3, muito grato. Ok, Viampes 20, 5540 no transponder, controle opera 1-19-35. Planejamento correto, chame pronto, azul 4-2-9-8. Zip 5393, autorização, informação, papá. Floripa 5393, a informação em curso é a Alfa. Copia? Erro. Autorizado Salvador João Pessoa, nível 190. Decola da 190, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5536, no transponder, controle opera 119.35. No 88, autorizada a chegada Bosque, desce para 4 mil pés, que é legal no 012. 5393, só confirmando, Puca, após Jambo, depois direto para Aracaju. Puca, Jambo. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento no zero, remota 03 do pátio 3. Passará quando pronto para pushback acionamento 03. Você quer, se possível, manter a respira, desce até 3 mil pés, que é na gama 012. Toma 246, o tráfego foi só de full trip. Gostaria de critério, Gono 246. Livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 2. Eco 5 na 5. Cono 1-7-0, autorizado a chegar da mar e desça para nível de voo 050, que é negar no 0-1-2. O 1170, mantenha a chegada até o Itapa, para o Itapa será autorizado a Vito 366. Livre 1970. Solo 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 121, decimal 9, uma boa, trip 5515, obrigado, boa noite. Boa noite, eu tripo 5515, lembrou? 3555, inicialmente Alfa, portante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 5515. 251-3395-6303. 519, permaneça antes da Juliette. Estamos aguardando a infraera aqui relocar o senhor, porque temos um sistema que a remota 03, para onde está aqui no sistema, está ocupada. Então, por gentileza, eu espero que aguarde. Estamos aguardando o contato com a infraera para relocar. Sim, no 70, que é legal, no 012. Gol 1970. Desça para 2000 pés. Autorizado a assinar procedimento LS aqui. Recorte estabilizado no localizador. Antes da Juliette. Pode mandar para na onde o senhor está agora. Ok, mantém sua posição. Gente. Sim. Só que eu entrei em contato com essa era quando o senhor livrou. E o mesmo falou que eu ia relocar. Um minutinho só. No 70, confirme sua velocidade. Caso 4298, aguarde. IP 5595, ingresso Juliette, 03 ao portão. E prossegue então, Juliette. 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2509. Ah, estamos acreditando no sistema, né? Temos, sim, obrigado, bom. Já temos? Estabilizado, LS, estou no 246. 246, torre, 1 na noite, 295. 295, mano, 246. Mano, 888, pode manter a respeito do teu? Tá, mantenha, 283, vou sair, o que negar no 012. Tô mal estando, tô no 246. O 970 está livre a redução. Papo Salvador, boa noite. Tan 3305, ciente da Alfa, autorização Recife 330. Tan 3305, autorizado Salvador Recife, nível 330, conforme solicitado, via UP Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5543 no transponto, controle opera 119-35. 3305, autorizado Recife, é por isso que 58, decola 10, Pucaracaju, 5543, 1935, tá 3305. Então 3305, conforme saída Puca, após a decolagem, curva à esquerda. Esquerda. Cotejamento agora sim correto, reporte pronto, suspeito, cancelamento no 06. Portarão 06. Também. NS624, clear de Mali, arrive to Senate, flight level 060, QNH 1012. Retorno 170, retorno de velocidade 230 nós. 230 nós, gol 11. 4 olho, gol no 8. Está completamente desocupado, pode prosseguir direto até 2010. Pela distância 2010, aposta pesado no localizador. Estarei estabilizado, o gol 888. Solo 57, liga direita, solo 121 decimal 9. Cono 883, inicia a redução. Vai até pelo? Pode manter até pelo então. Não, vai manter. Cono 246, boa noite, Alfa Juliette 05, portão. Cono 170, 2 para 3 mil pés. Para 3 mil pés, gol 1170. Cono 170, retração do deslocamento, mantém a presente pro, seu limite ao localizador. Vai manter a pro, limite ao localizador, o gol. Cono 170. Cono 6225, descendente para level 050. Ventando 20 graus, cono 1, né? Localizador, 970. Cono 970, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho, 970. Realmente. Torre Salvador, boa noite, 1970. Estabilizado X-ray da 10. Boa noite, 1970, reparte externo. Cortaremos no externo, igual 970. Tentando. No 70, resta a navegação da Proserra Victor 366, desça para 2500 e reposta estabilizado no ILS Whisky. Desce para 2500 na proa do Serra Victor 366, autorizado e estabilizado, gol 1970. Observador baixar travado, gol 1970. 1970, livre pouso na 10, vento 10 graus com 8 nas, altímetro no 0 no 1. Tá livre o pouso, gol 1970, só confirmando 1010. 1011. 1011, obrigado. Azul 4298, decolado 01, controle 1935, bom voo. 0935, obrigado muito, boa noite. 5. 895, obrigado, até depois. Trono Azul 4298, perfil da Momo. A Azul 4298, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 300, saída Momo. Tente Momo 300, Azul 4298. Channel 624, clear for the Galaxy Duna. Fly direct now, Duna, intercepta Channel. Vai só checar no final. Gente, no 888, continua a aproximação, agora de pista livre. Andando. Trip 5393, para posto de estacionamento. Trip 5393, colega Salsham para táxi. Passará para o táxi, Trip 5393. Táxi do Sam 3305, sobre 153, 3h40, até a Natal. Livre táxi até o ponto de espera, via passo principal ainda no ponto de espera torre, em 118.95. O ajuste na 011 no voo. 011 via Pátio Índia 1895, da 3305. Sun 3178, clear the mud. Arrive at the center for level 050, QNH 1012. Com 99, altímetro no 09. Sente livre pouso 90, voo no 38. Yuan 78. Ok. 1170, chame torre, 118, decimal 95. Oi, 1195, voo 1170, boa noite. Boa noite. Salvador, voo 1170, estabilizado no Whisky, contra embaixada. Gente, aguarde pista livre, 1170. Gente, aguardando pista livre, está uma milha 372. Gente. Uno 888, solo 05, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, ação. Zero, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 1-0 NASA, altímetro no 0-9. Sente livre pouso, gol 1-1-0, 1011 agora. Salvador, boa noite, Sam 3305, ponto 1.0 da 1-0, visual para nada na final. 3305, após o banho da gol na final, ali mantém 1-0. Após o Boeing, eu rima de 1-0, são 3-3-0. solo, trip 5393 para o táxi, 38 a bordo, autonomia de 3, 4 horas, alterna Recife. Viver táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, torre em 1.8.95, ajuste no 0.11, movou. Autoriza táxi, parte principal, via Juliette, ponto de espera, torre 1.18.95, trip 5393, boa. Azul 4298, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 126, decimal 0. 2685, 260, não alterna nada. Azul 4298. 2198. Triplo 8, Juliette 02 ao portão. Juliette 02 ao portão. Salve, Salvador. Boa noite, Azul 5001. Um abraço, 340 Guarulhos. Azul 5001, copia, 360. Copia. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360. Decolada 10, curva direita, na Euleda Bridge a saída. Um direto receptável, piso 16, Belo Horizonte, diretriz, conforme a rota do plano de voo. 5550, transponda, controle, opera 119, decimal 35. Autorizado, 360 para Guarulhos, decolada 510, primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, Vampiro Zulu 163, após rota do plano de voo. Código transponder 5550, controle 119-35, Azul 5001. Azul 5001, no cotejamento correto, chame pronto se tiver cancelamento no 08. Vamos lá, Azul 5001. Juan Savenete, Cruz Flávio Alex Duna, de Sena Intutado, Cruz Flávio ILS, Flex Dobbish Localize. Alfa, Juliette 03, portão, voo 1170, boa noite. Controle 1-9-35, bom voo. 1-9-35, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, 1-9-3-3-0-5-3-0. 3605, a cena transponde 5543. Sujal, tipo 101, não apesar do posto, também, chamando a minha vez. Então, 305, passando agora 2000 pés, contato radar, suba para nível de voo 330, saída PUCA. 330 na PUCA, obrigado, 330. está pro 98? Pulo 38 é 02. 02, obrigado. Ali mantém 5393. Solo 1-3, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 1-2-1-9, hoje. Solo Salvador, muito boa noite. Chinelo 6224, livra. Chinelo 6224, boa noite. Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette 01 no portão, 6224. Decolado 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós. Nove três, decolado 1-4, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 1-9-3-5, obrigado, boa. Controle Salvador, 35393, PUC, Jamo. 35393, contato radar, suba para o nível de voo 190, saída PUCAM. 5393. Autoriza a proa de Caju. 5393, pode voar direto Jama. Jama, 5393. Então, 3305, chame centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 33, decimal 65. Então, 3305, chama 2685, alterna 3365, boa noite. Boa noite, 1723. Boa noite, 1723, autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés, que é legal no 091. Trip 5393, o centro autoriza direto para Aracaju. Direto para Aracaju, trip 5393. How about that approach, stand 3178, space on final 10. Contact 1783, 1723, 1723, 2 para 2010, autorizado a final ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. Call back. Roger, clear to land runway 10, wind 110 degrees with 8 knots, QNH 1011. Clear to land 101011. Centro, controle Salvador, 35393. Prossiga. Poderia coordenar com o Centro Recife, gentileza, Proa Direto Recife? Vou tentar aqui, aguarde. Aguardando, 5393. Autorizado, 5393. Obrigado, 35393. Solo aos 21, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 21, decimal 9, tá 3178. Bom trabalho. Salvador, muito boa noite, TAM 3178, livrando. TAM 3178, boa noite, Alfa Juliette, remota 06, passe 3, quando lá, tente ao sinalizador. Confirmando Alfa Juliette, posição 06, passe 3, TAM 3178. Afirmo, remota 06 do passe 3, quando lá, tente ao sinalizador. Confirmando Afirmativo, remota 06 do pátio 03, vai ficar atento ao sinalizador, do 3178. Cinema 212, autoriza da chegada a mar e desça para 3 mil pés, que é legal no 01. Puxa, cinema 5001, gate 8. Azul 5001, coordenada equipe de salto, Santar Taxi. Sim, o tráfego do precede. Passa a posição de 12 horas 20 milhas, 22 milhas. Clono 723 está a 6 milhas de Paraduna, em direção para detectar o localizador. Mas qual o tráfego nos procede? Sim, está a 5 milhas de Duna, Clono 723. Reduza para detectar o localizador. Docente, na distância de Duna, estou questionando se tem Guaraná à frente. É, o seu número 1. Ah, obrigado, então, no 723, a gente reduz conforme aqui. Trip 5393, no centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterno 33, decimal 65. 2685, 13365, muito bom, obrigado, uma boa noite. Amém. Estabilizado no localizador no 723. Boa noite, Salvador, boa noite, chegou no 723, uma milha para o externo, machado travado, e ele é 6-way, 1-0. 723, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, com 1-0-9, altímetro 1-0 no 1. Eu chamo 0-1-1, livre pouso, pista no 0, 1-723. Azul 500, não só confio em teu aberto. Ponte Espera, parte principal Índia, Ponte Espera Torre, em 1-1-8-9-5, ajustando no 01, um ótimo voo. Copia 6224. Autorizado Salvador Aracaju, nível 190, decola dona 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5551 no transponder, controle opera 119.35, informação em curso é a Bravo. O paciente da Bravo, autorizado nível de 190 para Aracaju, decola da pista 10, na curva esquerda, Puca Aracaju. 5551 é o transponder, 119.35 é o controle de Salvador, e sente da Bravo, 6224. Sim, escutejamento correto, é o top pushback, acionamento do 01. Tá bom. Flight 23, solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, obrigado, boa noite, Flight 23. Bom, 723, autorizado táxi Alfa Juliette 07 ao portão. Livre Alfa Juliette 07, no 73, obrigado, boa noite. Livre decolada 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 knots. 07, confirmando o 723? Afirmo. Obrigado. Decolado 32, controle 19, sinal 35, um voo. 19-35, 5-0 no voo, contra. 0 para autorização? Pronto. A informação em curso é Bravo, autorizado Salvador Recife, nível 390, via Twisk 58, decolado 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5552 no transponder, controle opera 19-35. 390, Alter Whisky 58, Puca, Aracaju, 1935, controle de saída, confirme o transponder, 5552? 5552. Obrigado. 6215. 5552 no transponder, copiou? Copiei, 5552, obrigado. Cortejamento correto, chame pronto, se tiver questionamento, 02. Chamarei. Aliás, 9250, pushback, acionamento na 2. O 9250, coisa aqui do São Luís, para táxi. Olha aí, tá. Passou externo, trem checado, gol no 868. Gol no 868, livre posição no 0, vento 1.